Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o apresentador da noite. E hoje, começando a nossa última bancada. A última. Foi bonito, foi chorando. Intenso, tá todo mundo triste verdadeiro. Já aqui. Mas eu vou começar aqui pela minha direita para começar o programa de hoje. Matheus Veloso, boa noite. Mais abalado. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, querido ouvinte. O meu destaque de hoje vai para o maior verdão do Brasil, que está perto de conquistar o título. Que isso, a Chapecoense, hein? Está na final da Sul-Americana. Chapecoense gigante. Chape terror. E do lado dele, aqui à minha frente, Luiz Otávio, boa noite. Oh, o mito voltou. Empolgou. O mito a casa torna. Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo para 2017. 2018 é Série B. Vamos ver como é que ele vai se dar no tricolor ano que vem. E do lado dele, também tá chateado, mas tá alegre também um pouco por outro lado, né, Vini? É, pois é. Boa noite. Boa noite. No São Paulo o mito chega, no Atlético Marcelo Oliveira sai. Olha, Marcelo Oliveira é demitido após o primeiro jogo da final entre Atlético Mineiro e Grêmio, da Copa do Brasil. É, vamos falar desse jogo de ontem. E eu queria dizer que eu acertei o campeão desde as quartas de final. Mas já acabou? Acabou já? Vai ganhar. Pra mim acabou. E pra fechar a bancada, o nosso asiático querido mito da NFL e também tá alegre, Felipe Kobayashi. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque hoje, como sempre, será NFL. Pittsburgh Steelers contra Indianapolis Colts, hoje à noite. É, vamos também falar do... Né? Thanksgiving. Vamos falar desse jogo aí daqui a pouco. A gente vai falar do Thanksgiving? Vamos falar de ação de graças. Obrigado, Deus. Black Friday amanhã. Mas vamos lá, que agora é hora de falar do tricolor. Opa. Solta o hino aí. Ele é um piato. São Paulo, que agora está trocando de técnico. Rogério Ceni vai embora. Vai embora, Zé! Olha só, hein? Ele previsão. Desculpa. Eu queria saber hoje se você vai revelar os times de todo mundo. Acho que vai. Mais pra frente. O Flávio Arconcenato, tá ligado? Desculpa, eu errei aqui. Tudo bem. Então vai. Rogério Ceni chegou. Ricardo e Gomes foi embora. O mito chegou. Não, não é só. Voltou, né, o melhor. Não, mas vamos falar sério agora. O que vocês acham da chegada do Rogério? Eu vou falar a verdade. Eu acho que ele não se preparou pra ser técnico. Se preparou pra ser técnico do São Paulo. Vou te falar a diferença. Já tá bem claro o time do Luiz. Eu vou apontar aqui. Não tem nenhum outro ser humano na face da Terra que conheça tão bem o São Paulo quanto esta figura. Nem você, Luiz? Não, ele conhece muito mais. Muito mais. Ele conhece os jogadores, muitos dos jogadores que estão no elenco atual do Tricolor. Portanto, eu acho que ele seria o técnico ideal para retornar o São Paulo às glórias que sempre teve. Agora Mas eu já vou emendar dizendo, ontem eles acertaram a contratação de Rogério Ceni e eu vou dizer ali o que teve ali na reunião da cúpula tricolor. Eu não estava lá, mas me informei. Será? Não, porque é um time, né, de homens. Mas, ó, vou te dizer, Rogério Ceni, primeiro ponto, primeira questão. Rogério Ceni exigiu o salário, eles estavam discutindo o salário, porém, o salário não vai ser o mesmo de que era quando ele se aposentou. Ele ganhava R$650 mil. Pouco, hein? E vai ser reduzido pelo menos em 30% ou mais. Ou seja, ele deve ganhar R$350 mil, que já não é pouca coisa, né? Mas é bastante coisa já. Segundo ponto, era da multa rescisória. Não, só deixa eu terminar. Segundo ponto, é da multa rescisória. Vai ser por produtividade o contrato dele. Ô, louco, hein? Igual do Palmeiras. Produtividade. Cada gol ele ganha mais? Como é que é essa produtividade, sabe? Sim. Se ele for mal, Ele ganha menos. Em uma em uma eventual demissão, o São Paulo não sairia prejudicado, se ele estiver mal. Porém, se ele obter bons resultados, o salário dele, consequentemente, aumenta. Ou seja, essa multa rescisória é mais ou menos simbólica. Se ele estiver bem, ele ganha muito. Se não tiver, ele não ganha nada e a multa rescisória não vai ser tão alta assim. E é isso, praticamente. Bom, já falamos 10 minutos de São Paulo, né? Agora o Luiz falou 8 minutos de São Paulo, troca de time, solta indo aí. Só deixa eu agora dar a minha opinião. Pra mim, o Rogério Ceni é 8,80. Ou ele vai dar muito certo no clube, ou ele vai dar completamente errado. Ele é muito inteligente. Eu aposto mais que ele vai dar errado, mas vamos ver. É um ídolo do clube, pode dar certo sim, vamos torcer. Olha, eu tenho muito medo, como São Paulino que sou. Você é? Já revelou o primeiro time que foi revelado. Será que eu sou? Já foi revelado um time. Não sei. Mas então, eu tenho muito medo do Rogério, porque é o seguinte, ele nunca teve uma experiência prévia como técnico. Então, cara, tá dando um tiro no escuro, então não faz sentido, sabe? Ele tem que ter uma experiência prévia, conseguir mais experiência ali naquele meio tempo. Sei lá, pega a categoria de base, vai treinando. Mas, tipo, ele chegar agora e treinar o time principal, acho que é muito arriscado. O Rogério Ceni conhece todo o clube, conhece a história do São Paulo. Assim como, acho que ídolo hoje em dia não favorece nada mais no futebol. Acho que você não tem que contratar um cara só porque ele é ídolo. Um exemplo é o Falcão no Internacional, mas não foi só por isso. Acredito que o Rogério Ceni vai muito cedo para o São Paulo. E ele não vai sujar o nome dele, mesmo se ele for mal, acho que não vai sujar, independente disso. Já tivemos alguns exemplos. Zico, por exemplo, foi diretor do Flamengo e deu errado. E treinadores, bom, o Falcão no Internacional é um exemplo. E o Falcão, todo mundo sabe que foi um grande ídolo no Internacional, baita jogador, mas como técnico, acho que ninguém aqui discorda que ele é fraco. Rogério Ceni, ele terminou faz um ano a carreira, certo? Menos de um ano. Eu acho muito cedo. É, tudo bem. Começar no time profissional. Ele foi fazer 45 mil cursos, mas não é o suficiente. Tanto que ele nem terminou os cursos ainda. É, então. Não. Ele nem terminou os cursos da UEFA. E acredito que seja muito cedo. É um contrato de risco, diria. Pro São Paulo e pro Rogério Ceni é o começo dele, mas acredito que ele tem que começar na base, com calma, aprendendo. Antes de assumir o profissional. É, eu concordo com você, Vinícius. Apesar dele ter começado já alguns cursos, isso ajuda muito. Mas eu acho que um time como São Paulo não dá pra você assumir assim logo de cara. Tem que ter uma experiência prévia. Não, pode falar. Não, só isso mesmo que ele tinha. Não, só. O Rogério Ceni é um... Eu tenho certeza... Ele é um profissional, sempre foi acima da média dos demais. Sem dúvida. E acho que ele se preparando tem tudo pra ser um grande técnico. Mas acho que ainda é muito cedo pra assumir o São Paulo. Eu também acho. E ele acabou de entrar e parece que ele já chamou um nome ali que ele queria e a diretoria já contratou. Mas o goleiro, foi uma boa contratação. O goleiro Sidão, do Botafogo, agora é goleiro do Tricolor ano que vem, né? Vai defender o gol do Morumbi agora. Sem mais que vocês acham? Boa contratação. Deixa eu fazer um adendo, ele vai ser o manager do time. Ou seja, ele vai ser o responsável pelas contratações do São Paulo pro próximo ano. Detalhe importante. É. Não, pra ele, se ele for técnico, ele tem que escolher quem ele vai contratar, né? É, porque em muitos times isso não acontece, né? É, ficar bem na cúpula da diretoria e o técnico... o técnico vai lá, pede jogador A e aí vem a diretoria e traz um jogador que é três vezes pior. Mas falando do Sidão, o que vocês acham dele? Achei uma grande contratação. Eu concordo, e de goleiro ele entende, né? Sem certeza, né? Mas o que mais entende. Aí você já percebe um pouco do estilo do Rogério. Ele quer um goleiro que sabe jogar com os pés. É. Certo? Igual a ele. Não é um e eu goleiro também, um breve adendo. Pode falar. Eu gostei também do Pintado, que ele realmente ele brecou o Denis e agora vai colocar. É o Pintado, né? Pintado. Não, tá bom. O Pintado, ele é que eu li uma matéria do Globo Esporte, eu acho que tava errado. Como é que tava? Muita risada. Como é que tava? Não pode falar aqui na rádio. Ah, né? É o A. Mas é troca o U pelo A. Meu Deus do céu. É sério isso? Meu Deus do céu, eu amo o Globo Esporte. Então, que o Pintado barrou. Ó, quase você falou, hein? O Pintado barrou o Denis e vai colocar o Renan Ribeiro. Eu acho que isso tinha que acontecer lá no meio do campeonato, porque o Denis é sem condição. Vocês não acham que é 6 por meia dúzia, a Denis por Renan Ribeiro? Eu acho que é um pouco melhor. Eu prefiro o Renan Ribeiro também. Não é um grande jogador nível de São Paulo, mas eu prefiro ele ao Denis. Eu confesso que eu não vou comentar, porque o Renan Ribeiro não jogou ainda no ano. É. Então a gente não sabe como é que ele tá. Ele só disputou uma partida contra o Toluca. Pelas oitavas de final da Libertadores, mas foi 4-0. Que o Denis tomou aquele terceiro amarelo. Você tava no jogo? É, não. Não? Não, tá. Mas... pode falar. Não, em relação ao Sidão, eu tenho cá minhas dúvidas. Porque ele tem 33 anos e até os 32 não tinha atuado por nenhum outro clube grande. E de uma hora pra outra foi Botafogo, tudo bem. Ele está atuando bem, mas será que não é só uma fase? Ô, Luiz, deixa eu falar. O Jailson no Palmeiras, com 35 anos, ele mudou de time. 33 na época, né? Em 2014. Uma semana depois do Praça ter se recuperado de lesão, ele chegou no Palmeiras. Qual era o sentido da contratação? Ele estava na Série B, ele fez a estreia dele na Série A com 35 anos, está no auge. Para mim, ele é um dos destaques de goleiro concordo, do Brasileirão. Concordo. Por que o Sidão vai estar numa fase com 33 anos e o Jailson no Palmeiras é um grande goleiro? Eu concordo com você, Gui, mas eu entendo o que o Luiz está falando. É, ninguém sabia se o Jailson ia dar certo, por exemplo. Eu acho que os dois estão certos. É, os dois estão certos, exatamente. É uma... Pode ser que o Luiz acabe estando certo e não dê certo, mas pode ser que, como o Gui disse, vai ser um grande goleiro. Mas aí, eu acho que um goleiro de 33 anos não é tão velho. Não, não é. Sim, para goleiro não é. Vale lembrar, o próprio Praça, o auge dele foi agora, com 37, 38 anos. Antes até, tudo bem, no Vasco ele já era bom goleiro, mas o auge dele foi agora no Palmeiras o ano passado. É, sim, sim. Mas para mim, eu sei que vocês podem até não concordar, mas para mim ele é outro Aranha. Na minha opinião. Acho que não. Exagerou. Eu achei uma boa contratação pro São Paulo. Sinceramente, eu também. Vocês não achariam melhor o Danilo Fernandes, por exemplo, que tá sendo rebaixado com o Inter? Ah, mas... Sim. Olha, o Danilo Fernandes é um grande goleiro. Mas o Sidão também fez um grande campeonato. É. E tem que ver também em valores também, né? Acho que o Danilo Fernandes seria mais caro do que o Sidão. O São Paulo pagou 500 mil reais pelo Sidão. Então, nossa, então... quase nada. Dinheiro de pinga. Eu achei bastante. Bastante? É dinheiro de pinga, ele é o goleiro revelação do campeonato. Um partinelo? Não, mas... Um quiçuco e um caldo de cana. Uma pinguinha do Zé. Eu pagaria 100 mil pra ele. Oh, louco. Não. Você tá desmerecendo o atleta. Tô, eu não gosto... Ele tá muito bem no Botafogo, mas ele tem 33 anos e não tem nenhum... Não tem nenhuma outra referência, não tem bagagem pra ser goleiro titular do São Paulo. Mas só que ele fala. Só que ele se mostrou que é um bom goleiro nesse campeonato. Eu acho bem válido. Não, sim, pode ser. Vamos ver, vamos aguardar. A repercutiremos muito ainda essa semana. Eu achei muito boa a contratação. Acho que agora não. Achei muito boa. E a gente já falou do tricolor aqui. É, o Luiz falou 9 minutos. Ele só falou 9 minutos. Só vamos desejar no final boa sorte ao Mito, ao grande Mito. Daqui a pouco, você não quer desejar sorte pra ele no final do programa, na hora que você falar seu time? Nossa, eu não torço pra ninguém, mas ó, é que eu gosto muito desse Rogério Ceni. Ah, entendi. Nossa. Então vamos mudar de time, vamos falar do Santos agora. Solta o hino aí. Opa, Flavião. Agora quem dá bola é o Santos. É, e o Santos tá na briga pelo título segundo o Renato, hein? O Renato disse que ainda dá pra disputar pelo título. É a mesma coisa que ele tá em Papai Noel, né? Mesma coisa que o São Paulo na Libertadores. Eu acredito. Nossa senhora. Vocês acham que já era, então? Já era faz 10 rodadas. Eu sempre falo isso. Não acabou já. Não é porque é segundo ele chegou na reta final e ainda tem chance de título. Vocês acham que já era mesmo? Matematicamente não, pode ter, mas o atleta tem que dizer isso, porque ele é o atleta do clube e ele não pode abrir mão. Mas convenhamos, né? Acabou. Não tem como. Acabou faz tempo. Já era, então. É que o Lucas Lima também disse outro dia. Não, mas que... atleta, é bobagem discutir isso. Na minha opinião, já era faz muito tempo. Palmeiras é campeão, faz tempo, merecido. Parabéns, entrega a taça. Tá feliz assim, hein, ô Luiz? Tá soltando tudo hoje. É um jogo muito difícil pro Santos, né? Flamengo no Rio. Não, isso é. Com certeza. Até porque eu acho que não vai ganhar. Também acho que não. Até porque o Flamengo... Todo mundo fala que já acabou o Flamengo, mas o Flamengo também... Assim, a diferença de econômica pro segundo e do terceiro lugar é grande. É, então, é absurda. O Flamengo tem que lutar pelo segundo lugar. Desculpa, mas o dinheiro que estão dando é ridículo. Ah, não. É ridículo, mas só que eu tô falando, a diferença do segundo pro terceiro é grande. São, acho que 3 ou 4 milhões. 3 milhões e 400. É muito faz pouco, diferença. Né? Ah, mas não, faz diferença. Mas diferença. É muito pouco dinheiro. Sem dúvida. O campeão ganha 17 milhões. É muito ridículo isso. Na Champions League, vocês sabem... Eu sei que é muito mais. É 18 milhões os 3 jogos que você jogar em casa, um negócio. Detalhe. É sério? O Corinthians ano passado... De reais, né? Não, mesmo assim, Guilherme. 5 milhões de euros. Sei não. O Corinthians ano passado ganhou 10 milhões e foi o campeão. Foi 10 milhões. Ridículo. O campeão agora, o campeão que for agora... Palmeiras ou Santos. O Enem é campeão. Tanto faz, o Palmeiras ou Santos vai ganhar 17 milhões. Ou o Hepta, né? No caso. Não, o Flamengo não busca mais. Ah, não busca mais, né? Vocês não acham que o time deveria ganhar uma quantia por jogos ganhos? A cada jogo ganho, o time deveria ganhar uma quantia de dinheiro. Porque chega no final do campeonato, por exemplo, São Paulo. São Paulo não briga por mais nada. O Cruzeiro não briga por mais nada. Seria uma mala branca da CBF? Não uma mala branca, mas pra não desmotivar os atletas, entendeu? E manter o alto nível até o final do campeonato. Isso não seria sei. Uma boa. Seria uma boa. Uma boa ideia. Vai falar com o Daniel lá. Vou falar. Manda uma cartinha pra CBF. É, mas vamos ver de onde eles vão tirar o dinheiro. Vai tirar do primeiro colocado. Nossa. Vai cair não. pra 5 milhões. Mas dinheiro pra aquela confederação que não falta. É, mas... Pra roubar também, né? Então... Mas, enfim, não vou falar nada. Não, vamos voltar pro Santos agora, que tá fechando com o seu... com um reforço pra 2017, o zagueiro Kleber, que tava no Hamburgo. Vai ter reunião semana que vem com os diretores do Santos e pode fechar aí. Virar... Se o Palmeiras, deixar, exatamente. Não, aí temos que esperar, né? Porque vai que o Palmeiras chega lá amanhã, o Alexandre Matos liga pro dirigente do Hamburgo e contrata o Kleber. É o que eu falei. Se... É, ele tem empréstimo pra pela... O quê? Se o Palmeiras quiser... Se o Santos tiver interesse no Carlinhos Paraíba, o Palmeiras vai lá e vai dar chapéu e vai pegar o Carlinhos Paraíba, não, tenho certeza. Mas vocês não acham o Kleber um bom zagueiro pro Santos? Eu acho um bom reforço Quem pro é Santos. Kleber que era do Corinthians. Que jogava com o Gil. Que era do Corinthians. Um moreno que jogava com grande, o Gil. Ah, da ex-Ponte Preta. Ah, sei quem é. Sei. Bom zagueiro. Nossa, ele tá no Hamburgo? Tá. Tá no Hamburgo. Tá tudo bem aí, Guilherme? Desculpa, eu derrubei o microfone. É o piripaque. Tudo bem. Eu esqueci o que ia falar até. Mas, enfim, o Corinthians precisaria de um zagueiro assim. Pra mim, é um bom zagueiro. É, ele já jogou. Mas tá falando do Corinthians ou do Santos? Do Santos, mas é porque ele foi um zagueiro que jogou no Corinthians. Entendi. Entendeu? Não, ele bravo com esse bichinho de estimação colorido na mão. Com o Vítima tá inteirado, mas... Sério, é ridículo. É o meu amiguinho. Ah, vai... É que eu tô triste com o fim da rádio. Miguxo do Mate. Vai falar do Kleber no Santos, Mate. O Kleber jogou bem no Corinthians. Isso. Não à toa foi vendido pro Hamburgo, que é um time relevante até na Alemanha. E hoje ele... É, mais ou menos. Faria diferença no Corinthians, isso que eu quis dizer, entendeu? O Hamburgo tá fazendo uma boa campanha no alemão. Mas quem é o líder mesmo? Leipzig. É, exatamente. Como? Leipzig. Pronúncia, quem diria? Né? Que time. Mas enfim, o Kleber, por exemplo, é de muito 2009, melhor que o David Braz. Muito melhor. Muito melhor. Ele joga com o Fabiano Nogueira, pra mim. E pode, ter o Lucão ainda, tá, né, pro ano que vem. Nossa. Pro time do Santos. Pode ser o Lucão. Imagina a dupla de zaga, Lucão e David Braz. O Flavião não desgosta do Lucão, não. É, o Flavião... O Flavião acha que... Pode dar certo. O Flavião acha que o David Braz é o melhor zagueiro. Não, de verdade, eu compactuo com o Flavião. Novos ares pode fazer com que o Lucão o cara faça é novo. Um bom trabalho, exato, em 19 anos. Também acho. Então, ele pode jogar bem ainda. Pode jogar bem aqui no Mackenzie. Não. Ah, não, eu acho que o menino tem potencial. A mesma coisa do Casemiro. O Casemiro era renegado no São Paulo, hoje tá estourando na Europa. Então, sempre lembra do São Paulo. Isso. É, sempre lembra do São Paulo, né? Não, você dizendo... consegue dar um exemplo que seja de outro time? Hã? É porque a gente tá falando do Lucão. Lucão joga onde? Lucão joga no São Paulo. Então, tô tirando outro exemplo. De um renegado do São Paulo que não deu certo. Mas do Santos, vamos falar do Santos aí. Quer que eu fale? Quer que eu fale agora? Fala, a próxima fala notícia aqui. Que pode, eu ia passar fala. Aqui. Então, o Vitor Ferraz disse que ele não tá preocupado. Ele vai ser pai. Não. Essa notícia tá aparecendo aqui próximo, no programa é faz uma semana, a notícia do Vitor Ferraz. É porque é bombástica. É bombástica. Ok, tá pior que o Mr. Castro. Apareceu umas três vezes aqui no programa que ele vai ser pai. Mas não pode deixar de dizer isso, Guilherme. Não, não pode. Mesmo. Não, mas deixa eu falar o que ele disse. Ah. Ele disse que ele não está muito orgulhoso de ser pai. Com o time reserva da Chapecoense. Porque ele disse que primeiro o Santos tem que fazer um jogo bom contra o Flamengo, antes de pensar no líder. Sem dúvida. Eu concordo com isso. Tem que pensar no time dele. Porque o Santos já tem uma vitória, que é o último jogo contra o América Mineiro na Vila. O jogo, se quer pensar no título, tudo bem. Tem ganhado o Flamengo no Rio, que é um jogo muito difícil. Muito difícil. O que eu vou botar? É um jogo muito difícil, Santos e Flamengo. Mas tem que pensar no jogo deles primeiro. Não pode ficar pensando no Palmeiras e Chapecoense. Joga o jogo, ganha o jogo e depois você vê o resultado... Do Palmeiras aqui em São Paulo. Né? Um passo de cada vez. 5 horas no domingo. Sim. Ah, então, nas últimas rodadas é tudo junto. Não. Não? Só a última rodada que vai ser tudo junto. Tem jogo segunda-feira? A penúltima tem jogo. A penúltima rodada tem jogo sábado, domingo e segunda. Deixa eu ver qual que vai ser. Por isso que eu não vou trabalhar no domingo. Eu vou pro jogo. Ah, vai pro jogo? Qual jogo? De qual? Vinícius? Qual jogo? Eu vou assistir Santos e Flamengo no Rio de Janeiro. Olha só, jogão. Meu Deus. Vai lá com o Flavião? Pra quem não conhece, se acreditar nisso, meu Deus. A segunda-feira é jogo importantíssimo. Coritiba e Vitória. É jogo da morte ali pro Internacional, né? Sim. Uhum. É jogo, se o Vitória ganhar esse jogo, já era pro Inter. Cai Inter? Será que cai? Tá com caiu já. É engraçado, que né? Cai. Que tá com o pé na Série B e o mascote é um saci. É. E que ano pro torcedor do Grêmio? Ou seja... Descubra. Que ano pro torcedor do Grêmio, hein? É, queda do Inter, campeão da Copa do Brasil depois de 15 anos. Mas depois a gente fala do Grêmio, né? Não, vamos falar daqui a pouco. Vamos falar do Grêmio agora. Não, agora a gente vai falar do seu time. Vamos falar do Palmeiras. Aê! Do campeão. Maior Verdão. Segundo maior Verdão do Brasil. É. Campeão. Já pode soltar. É, e campeão. O Palmeiras tá brigando forte pelo título, né? Ainda não é campeão. Tá brigando? Eu não sabia. Vocês estão muito empolgados, esses palmeirenses da bancada. A gente é realista. Nós somos realistas. Esses torcedores aqui da bancada. Eu achei que o Palmeiras tava brigando pra não ser rebaixado. Não, aí também não. Aí é o América que já caiu. Ah, é outro verde, eu confundo. É, sim. E o que vocês acham aí pro jogo de domingo? Campeão. Título. É tal clima de já acabou, né? Já acabou. Já acabou. Aí tá chegando a hora? Já chegou. Já chegou a hora. Se o Palmeiras não for campeão, sei lá, eu venho pelado pro Mackenzie, alguma coisa assim, porque já foi campeão. Eu concordo com o Luiz. Nossa, eu espero que o Palmeiras seja. Ah, o Dali, que tá aqui fora, tá falando pra torcer pro Palmeiras não ganhar, que ele quer ver o Luiz sem roupa. É impossível, acabou já. Não, de Mas verdade, vamos acabou. Falar agora de uma notícia aqui, que o Moisés, que o Cuca, né, ele comentou que pode não continuar no ano que vem, às vezes de estudar na Itália. Mas o Moisés comentou que dentro do vestiário ele sempre fala, o técnico sempre fala, que vai estar lá ano que vem com os jogadores. Vocês acham que ele tem que continuar, que ele é o nome do Palmeiras ali no banco? Eu acho muito importante ele continuar, mas se ele resolver ir para a Europa estudar e tudo mais, eu acho que não vai fazer uma grande falta para o Palmeiras. É um grande técnico. É um grande técnico. Mas quem tem no mercado, Matheus? Ah, Luxemburgo. Marcelo Oliveira. Luxinha. Mas você não acha que é maléfico pro clube ficar nessa troca de técnicos? Não, eu acho ruim também, mas eu acho que a saída dele não seria o fim do mundo, isso que eu quis dizer. O que seria o fim do mundo? Apocalipse. Hoje é o fim do mundo, no caso, porque não vai. É a nossa última bancada. Ó, e só pra lembrar que a Mancha Verde começou uma campanha de Fica Cuca. Hashtag Fica Cuca. Eles estão pedindo o Cuca pro ano que vem. Quem diria, hein? Não é a Turma do Amendoim. Quem era a Turma do Amendoim? É os velhos. É o Vinícius. É os velhos que ficam na numerada. É o pai do Vini, é o tio do Vini. Ainda tem a Turma do Amendoim? Opa. Como você tem esse conhecimento aí? Porque não é mais a Turma do Amendoim, né? É o quê? É a Turma da Cerveja, é a Turma da Tiriça lá. Meu Deus. Não é mais a Turma do Amendoim, mas... Mas aí, Cuca tem que ficar? Sem dúvida. É o melhor técnico no Brasil pra mim. E vai fazer muita falta pro Palmeiras, embora acho que ele vai ficar assim. É. Ele prometeu, mas prometer também não é até aí, né? Ele tem umas falas que às vezes ele mesmo se contradiz. Até eu já prometo tanta coisa pro Matheus e não cumpro, né, Matheus? Ah, você cumpre tudo que você diz. Ah, oh, rolou um clima, hein? Rolou um climinha aqui. Toca o saxofone. Ah, eu não queria me entregar desse jeito. E falando do clima, eu acho que o torcedor falando tem o direito de falar que já acabou. Não, o torcedor tem o direito de falar do clima já acabou. Todo mundo tem direito, menos os jogadores. Os jogadores têm que focar, precisa do resultado, precisa de pelo menos um ponto, não acabou ainda. Tem que ter na cabeça que fazem 22 anos, que eles vão fazer história se eles forem campeões no domingo. Vai ser. Bom, vocês têm que pensar assim, mas jogadores não. Eu sou jogador. Não. E eu penso assim. Você é jogador, Cobra? Eu não sabia. Mas falando do... Eu sou Moisés. Mas falando do jogo de domingo, a principal dúvida é no zagueiro Mina, né? Que saiu chorando no último jogo. Eita. E bem complicado, mas se ele sair, entra o Edu Dracena, que... Ou o Thiago mim, Martins também foi muito não bem. Não perde muito, né? Não perde, né? Ele saiu igual eu vou sair hoje. Como, Marcos? Chorando. Porque você tá triste, Matheus? Eu tô. Só despedindo na rádio? É. Eu vou te colocar só todos isso, os dias do semestre que vem, então. Ô, oh, aí eu gostei, hein? Empolgou. Aí você vai agora ficar feliz. Agora eu fiquei animado. Mas e aí, vocês acham que o Mina saindo tem algum problema ou não? Não. Eu acho que dá pra suprir com o... Edu Dracena, eu acho que consegue. Sempre que ele jogou, ele foi muito bem no campeonato inteiro. Edu Dracena jogou 16 jogos. Não lembro de um jogo que ele foi mal. Eu também não. Sempre tem uma primeira Como vez. Como o time inteiro do Palmeiras, uma regularidade extraordinária. E o Gabriel Jesus, ele, o Matheus Salles, os meninos da base, né? Eles promoveram o Resenha da Academia 2016. O que, que é isso? Eles foram na categoria de base trocar uma ideia com os mais jovens pra dar um ânimo aí pra caso eles subam pro profissional. Vocês acham que o Palmeiras, além de comprar jogador ano que vem, tem que usar a base? Sem dúvida, eu falo isso em todo o programa praticamente. Eu incentivo o Matheus vai montar um time só de categoria de base. Ah, vai. Vai sair do meu time no FIFA, não tem nenhum jogador. Pelo Matheus, o Corinthians vai ser o sub-20 agora. É. Mas, porque é muito importante, você economiza muito dinheiro e ganha também muito dinheiro. Com certeza. Exemplo, o Palmeiras agora, que revelou o Jesus e vai vender... É, não sei... foi o último depois de 2002 do então, Wagner Love, né? Imagina se investisse nisso pra estar tá sempre buscando revelar jogadores. Óbvio que não ia revelar um Jesus todo ano. É, não dá pra negar. Mas que... é muito importante. Mesmo se você acaba não conseguindo vender por um valor tão grande, você acaba pelo menos conseguindo suprir algum problema que tem pontual no elenco. É, eu concordo plenamente. Não dá pra negar que todo clube no Brasil é um clube exportador. Não tem nenhum clube importador no Brasil, até porque a economia dos clubes não é suficiente pra isso. Então, tem sim que investir na base. E hoje em dia, todos sabemos e reiteramos que só o Santos sabe fazer isso, né? Exato. O Santos é o melhor time. Acho que é o único, né, acho que é o único. É o único. Se for bem que o Palmeiras, se bem que o Palmeiras melhorou muito na base agora. Pra quem não sabe, o Palmeiras tá na final sub-11, sub-13, sub-15. São três finais. Bastante. É, mas bastante. Tem que ver foi até campeão, que sub-11, ponto sub-13, tá na final. Mas título significa alguma coisa. Muitos pensam em resultado. Porque, por exemplo, o Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo. Quantos jogadores ele revelou? Qual foi a última grande revelação do time? Grande revelação do Corinthians? O melhor jogador que saiu da base do Corinthians agora foi o William, mas o Corinthians não ganhou nada. Quem? Marquinhos. Quem é? Marquinhos. É, verdade. Mas não ganhou nada o Marquinhos. Marquinhos. É, ganhou muito pouco. Ganhou. Não, o Corinthians. Ah, tá. Não ganhou. Corinthians não ganhou. Ganhou. A gente sabe o que a gente tá falando. É. O Corinthians não ganhou. Não. O Palmeiras ganhou com o Gabriel Jesus. E revelou Matheus Salles, João Pedro. Não vão, muitos não vão Vitor dar certo. Luiz. Mas Luiz é importante pro Palmeiras agora. Elenco. Sem dúvida. Por elenco é importantíssimo. Você pode pegar, por exemplo, São Paulo, que em tempos de crise começou a colocar molecada e começou David a dar uns resultados. É, o próprio Pintado vai usar um monte de jogador da base. Pintado. Ah. Tá. Ele o vai Corinthians. Usar o David Neres, Luiz Araújo. Não, na verdade ele vai manter os mesmos jogadores utilizados pelo Ricardo Gomes. Então, desculpa. Não, tudo bem. Não, vamos seguir. Mas, não, fala do Palmeiras e da base. Vocês acham que nem se estava falando, ter esses jogadores é importante ou. Sim, muito importante. Muito. Mais porque o Palmeiras ano que vem vai disputar muitos torneios, então precisa de um elenco. Libertadores até novembro, né, Vinícius? Aliás, uma coisa que eu defendo muito é aumentar o número de jogadores no Paulista. É, mas aí a federação tá de sacanagem. Não vai, né? 28 é muito pouco. É. Tinha que ser 40, 45, 50. Não, vai virar um time limitado. De futebol americano daqui a pouco. É que também a gente entende o lado da federação, porque se aumentar muito, os times vão começar a fazer isso, testar jogadores, pode acabar abaixando o nível, talvez. Pra quem não sabe... Porque o nível é bem alto, né? Ano passado. Mas exatamente. Matheus, ano passado, o Gabriel Jesus quase não foi inscrito. Pra que competição? Paulista. Tava entre o Cleiton Xavier e o Gabriel Jesus. O Cleiton Xavier se machucou, foi o Gabriel Jesus, mas não ia ser o Gabriel Jesus. É? Ele ia ficar de fora. Eita. E aí foi... Eu concordo, eu acho. E aí foi o Gabriel. Eu acho muito importante aumentar o número de jogadores. Sem dúvida. Não deve acontecer tão cedo. Não, ano que vem não vai acontecer. Os clubes deveriam fazer alguma coisa. Mas os clubes não fazem nada. É, exatamente. O clube é o elo mais forte que tem no futebol e eles não fazem nada por isso. Que frase, hein? Meu Deus do céu. Depois dessa frase eu posso até falar do time real do Matheus agora. Vamos falar do Coringão. Solta o Irã. Aê, vamos, Corinthians. Nossa, o Corinthians vai pra Libertadores, sem dúvida. Salve o Corinthians! Nossa, agora eu posso cantar. O Corinthians que vai pra Libertadores, será ou não? Eu não sei porque não sei. O Wagner tá reclamando dos salários atrasados, hein? Eita, já chegou crise, esse crise, na chegou. A diretoria já tem um tempo que não tá pagando o salário. Nossa, e os jogadores estão reclamando. Que pena! E de parece, novo? Eles querem, Vinícius, que as contas que sejam pena, resolvidas. Que pena. Eles querem que as contas sejam resolvidas até o final dessa semana, eu acho muito difícil. Não. E o Fagner tava reclamando que é difícil jogar sem receber. Quando, né, o diretor promete isso é porque vai acontecer só daqui a 2 meses, né? Então. E infelizmente o Corinthians chegou a esse ponto, né? Corinthians. Atolado em dívidas, a sua arena. Movediça. Atolado. Não, eu ia concluir, mas o que aconteceu desculpa, foi que não, os patrocinadores, eles atrasaram os pagamentos das contas de novembro e por isso atrasou o salário que ia para os jogadores, né? É uma situação. A Arena fazendo complicado. Efeito, né, Matheus? Mas... já que você me corta, você fala. O Corinthians. Tá calmo. Perdão, Luiz, quer falar? Não, agora você fala. Cara. Você ficou 50 horas falando do Rogério Ceni. Não, deixa eu falar um pouco. Tá bom, fala aí. O Corinthians já não vinha muito bem economicamente falando. Em nenhum outro sentido, acho que o Corinthians vinha bem. Mas. É reflexo da diretoria atual, tudo bem, atrasou o pagamento do patrocínio, mas enfim, tá mal gerido, precisa mudar muita coisa no clube pra dar certo, e eu não acredito que classifique pra Libertadores. Não só por causa dos salários, mas isso vai influenciar com certeza. É, pode falar. Sinceramente, eu acho que essa vaga do, da Libertadores... É, diminui essas possibilidades, não, né? Não tem como, de verdade. Até se o Atlético Mineiro conseguisse ganhar, então, que é bem difícil agora, o, até teria chance. O eventual título do Grêmio tira essas possibilidades para mim do time do Parque São Jorge. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Ah. Vocês acham que salário muda muito? Muito? O ambiente? Não. A forma como que o jogador entra em campo? Muda. Muito. Mas muito. Corinthians ano passado ficou 7 meses sem ganhar. Sem receber. E foi campeão brasileiro. É. Só tô mandando um negócio. Muda muito? Tinha uma pessoa ali. É isso. É que depende da fase. É. É, exatamente, porque o Tite ele sabe controlar bem o psicológico dos jogadores. E eu não acho que o jogador faça corpo mole de propósito quando ele não recebe salário, mas é realmente complicado. Imagina você indo fazer seu trabalho, tudo, você não recebe dinheiro, você precisa pagar conta. Se não tem um cara que sabe gerir o elenco, que sabe conversar e entender o psicológico do jogador, acaba afetando, sem dúvida. O Tite fez um excelente trabalho e... Ainda bem que acabou não influenciando e o time conseguiu jogar bem. Mas não é o caso agora. O Oswaldo, pra mim, não tá fazendo isso tão bem, mas também não é culpa dele. Não. É culpa da gestão, enfim. Também depende da fase, né? Ano passado, o Corinthians tava disputando o Campeonato Brasileiro e era pra ser campeão, e foi. Só que agora, como que tá a situação? O time jogando mal? Qual o estímulo do jogador? Não tá conseguindo classificar pro G6. É, então. É complicado isso. E é porque ano passado, o Corinthians ficou 7 meses devendo salário. E a equipe acabou sendo hexacampeão mesmo assim, fazendo aquele campeonato épico. Pra mim, melhor campanha que eu já vi de um time no campeonato nacional. E o Corinthians agora deve salários. Que fase que chegou o Corinthians, na verdade? Há 4 anos atrás a gente viu o Corinthians campeão, com mundial. Dinheiro. Tudo bem, tava sem estar. No falou topo mundial. Do mundo. No topo do mundo, literalmente mesmo, no ponto do mundo. No ponto? No ponto? Lá no ponto do mundo. No topo do mundo. Ah, bom. O arquirrival rebaixado. 4 anos depois as coisas mudam. É verdade, né? Eu acho que a vida é assim. Você não me quis assim, mas eu venho me procurar com você. Eu acho que a vida é muito efêmera, sabia? Isso. Eu acho talvez que... isso seja o que o nosso querido professor Anderson Gurgel disse da Ah, calma, eu pensei que você ia falar. Ah, eu peguei sub do Gurgel. Isso, eu pensei que você ia falar de geografia. O Modernel? Hacker. Nossa, é verdade. Um abraço, hacker. Eu acho que isso é só um reflexo da nossa vida, sabia? A vida é muito efêmera, pessoal. Mas é. A gente tem que aproveitar. Nossa. Vamos pedir essa música pro intervalo, efêmera. O mundo é fugaz, né? E mesmo que as coisas não estiverem ocorrendo bem, não deixe de lutar, entendeu? Tudo que tá guardado pra você vai acontecer. Don't let your dreams be dreams. É sério isso. Gui, faz o comercial. Luiz, vamos voltar pro Corinthians aqui, né? Desculpa. E o Corinthians quer contratar pro ano que vem o Richelli, só que vai esperar acabar o Campeonato Brasileiro e as eleições do presidente do esporte. É um bom Mas como é que vai contratar esse Seria dinheiro? A troca pelo Marlone, eu tinha visto. Não sei se mantém mas isso. O Marlone foi bem no Corinthians. Exatamente. Eu não queria... É isso que eu ia falar. Se for pra trocar pelo Marlone, eu acho péssimo. Mas se for só pra contratar o Richelli, eu acho uma boa contratação. Eu acho que é só pra contratar. É que o Richelli é bonzinho, eu acho. Sim, é bom, mas eu prefiro o Marlone. Eu tinha visto uma notícia que o Marlone voltaria pro esporte... E o Richelli viria pra cá, pro Corinthians. Mas se for assim, acho melhor não. Mas contratando o Richelli, acho bom jogador e pode agregar muito ao elenco. Melhor do que os volantes que estão no Corinthians. O Williams, meu Deus do céu, né? Senhora. Ele nem tá mais, o Williams né? tá afastado Aliás, já. Aliás, foi o erro da diretoria. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu queria que afastasse ele. O Corinthians investiu quanto nesse jogador? No Williams? É. Foi empréstimo. É, foi empréstimo. Ah, menos mal, hein? E Marcial. Foi pelo Marcial, mas se eu não me engano, o Marcial foi por valor fixado. Sorte do Corinthians que o Cruzeiro não deve contratá-lo. É. Mas essa atitude da diretoria do Corinthians em relação ao Williams foi pífia. Foi ridículo. Ridícula. Afastar o Williams, eu achei uma boa decisão. Agora, os motivos que levaram ao afastamento é ridículo. Quais foram? Briga com... Discussão com o torcedor, né? Nem briga. Enquanto isso, tinha o Wilson socando o Marcial e acho que foi mais um pretexto porque pra ele tava afastar. Com shorts verde. Foi uma discussão... porque ele tava com shorts verde ainda, a discussão. Ridícula a atitude da torcida também. Também acho. E agora, mudando um pouco de assunto, voltando pra parte administrativa, o diretor de marketing, Gustavo Herbeta, não sei se é isso, se é assim que se pronuncia... Não. Falou, tá falado. Ele disse que essas últimas notícias do Corinthians da Arena, dos vazamentos de e-mail do Roberto de Andrade lá, que ele pode ser afastado impeachado. Do cara. Impeachado. Impeachado? Meu Deus. Pode sofrer impeachment. Impeachment. É essa a palavra. Impeachado. É impeachado. Não vamos é discutir possível. Semântica. Português aqui, né? Vamos falar do, nos que, ajude. Do que ele disse, que essas últimas notícias podem influenciar financeiramente pro ano que vem. Vocês Sem acham? Dúvida. Os patrocinadores. Claro. Exato. Se os patrocinadores já não queriam colocar nem Neymar e Watts na arena. E agora não vão colocar nunca mais. E agora mais. Com a arena caindo. Não tem nem e como. Agora quem vai querer patrocinar o Corinthians, sendo que o presidente pode sofrer impeachment? Como é que vai ficar o nome da empresa colocando na camisa? A Caixa vai até quando o acordo com a Caixa? Na verdade, o Corinthians renovou com a Caixa, não foi? Renovou. Ano passado, né? Não lembro até quando, mas não deve acabar por agora, não. É, eu acho que influencia muito, mas eu acho que o impeachment do Robert de Andrade seria uma boa coisa pro clube. Ele tá fazendo uma gestão pífia, ele fala uma coisa, faz outra, não conversa com a diretoria, tanto que já tivemos casos de pedidos de demissão, porque ele simplesmente, quero fazer isso, ele vai lá e faz. Pronto. E quem seria um potencial substituto pra ele, Matheus? André Sanches. Pra mim tem só o Garcia, esqueci o nome, Fernando Garcia, que é um cara que o André Sanches gosta. Bom, olha as opções, Neto. Olha só. Nossa. Netão da massa. Roque Cittadini. Neto. Meu Deus do céu. E André Sanches, mas ele não vai mais. Não, e tem esse Fernando Garcia, que é um não nome tinha um negão que tá lá. Circulando. André Negão. É, André Negão. Mas André Negão. Ele tá com o nome na Lava Jato. Ele vai ser preso. É, eu acho que não vai dar muito preso, certo. Até o André também tá, mas né? Mas acho que ele foi preso, acusado de corrupção. É, ele foi preso já? Acho que sim, eu tinha visto isso. Não tenho certeza. Mas até o André também foi... Não, preso? Tô dizendo assim. Ainda não foi, ainda não acabou a investigação. Provado, é, investigando. Mas o André Negão, sim. Ele Mas envolvido. Eu concordo com você, é Fernando Garcia, né? Fernando Garcia. Eu acho que talvez seja a melhor opção possível. Na medida do possível? É. Eu acho que assim, o melhor presidente pro Corinthians agora seria Felipe Kobayashi. Concordo. Pra mandar em tudo lá. Seria Vicente Matheus. Brincadeira, gente, eu concordo com o Mate. Pra mim, o melhor nome é o Fernando Garcia. Acho que é o... Eu acho que o Roberto não tem mais clima pra ficar lá. Não tem. Nem um pouco. É que eu só acho que nunca é positivo ele, eu duvido que ele demita todo mundo e faça o clube dele. Eu acho que nunca é positivo assim o impeachment. Acho ruim pro clube. Eu também não, é ruim pro clube. Mas é... Tem a mais que vem para o bem. Nesses casos, você quer o impeachment, né? Você é um corintiano. É corintiano, né? Eu, falando como corintiano, gostaria. É, isso mesmo. E como jornalista? Como jornalista, eu também gostaria porque eu torço para o futebol brasileiro. Parabéns. Antes eu sofria, hoje eu sofria. Meu Deus, depois dessa a gente vai chamar o último intervalo nosso. Eita. Aqui, tá raro, né? Vamos chorar. Vamos pro rápido intervalo, a gente já volta. Tem música em especial no intervalo? Põe a Dalla. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Close my eyes and make it go away. deu aí, deu arredondo, o deu aqui. E voltamos pro segundo tempo e agora é hora de falar de Copa do Brasil, né? Verdade. Jogão, primeira final ontem. Verdade, Koba? Muito. Você acompanhou o jogo? Acompanhei. Então comenta aí. Porta-Lupe invadiu o campo hoje de novo? Não, não teve ontem. Né? Não, pra sua tristeza não. Não, agora. Por que minha tristeza? A cena do você jogo... gosta da filha? Eu não tô pro Galo. A cena do jogo pra mim foi o Renato Gaúcho chutando a garrafinha. No policial. De água, ele desesperado. Ele pediu desculpa. Ele fez uma cara de desespero a hora que ele viu. Desculpa, desculpa, desculpa, desculpa. Mano, pra não sair de camburão. Foi sensacional. O policial aí... levou na boa, né? Não, levou na boa. É. Agora, foi sem querer, o Grêmio agora vai... se você faz isso lá na rua do Palmeiras, você é preso, né, Vinícius? É. Mas agora, por causa dessa atitude do Renato Gaúcho, o Grêmio vai ser punido. Vai... Você é da STJD? É. Perdeu o jogo decidiu de ontem. Assim. Vai perder o jogo de ontem e foi 3-0 pro e Galo. E vai perder 33 pontos no Campeonato Brasileiro. E aí, com isso, o Corinthians vai se classificar pra Libertadores. É só isso. O Corinthians foi ajudado. Entendi, entendi. Iluminati. Mas vamos falar do jogo de ontem. O que vocês acharam? Atlético perdido? Um vexame do Atlético Mineiro, a defesa, né? Do Atlético é patética, né? Eu não entendi nada. Acho que o Marcelo Oliveira foi é no patético. Sul jogo, porque o parecia acha? Que o Grêmio tava em casa. Marcelo Oliveira é patético. Um técnico que tem dois campeonatos brasileiros. Patético. Patético. Muito. Muito. E vergonhoso. Chega cinco patético. Vezes seguidas a final da Copa do Brasil. Patético. Isso mostra patético. O nível do futebol brasileiro. Patético. Você tá brincando, patético. Né? Patético. Vergonhoso. Ele é patético. Vergonhoso. Ontem foi vergonhoso. Foi mais, tudo uma, bem. Foi mais um vexame do treinador. Ele não está indo bem nessa volta ao Atlético Mineiro, mas não dá pra pagar tudo que ele fez. Ah, não. Ele tem um grande currículo, mas eu não acho ele um bom técnico. Péssimo. Como é que um mau técnico tem dois campeonatos brasileiros e deixa um time cinco vezes seguidas... O time não. Ele consegue cinco vezes seguidas a final da Copa do Brasil isso ganhar um. Isso mostra o nível do futebol brasileiro. Já tivemos algum caso de treinadores que tiveram seu brilhareco e já voltaram brilhareco, ao normal. Brilhareco. Gostei disso. Bom, Lisca doido. Deixa a música. Que é verdade. É verdade. Não, doido. Ah. Não, mas por cinco anos, ô Vinícius? É, bom, Copa do Brasil mata-mata, muitas vezes nem sempre o melhor chega. Marcelo Oliveira pelo Palmeiras foi pife o trabalho. Ele, foi ganhou, pife. Ele ganhou a Copa do Brasil. Na só deu sabe. O Palmeiras ficou em que lugar no Copa do Brasileiro com ele? Ficou em nono. Nono. Mas porque abriu mão antes, né? Tudo abriu bem, mas antes. Não, mas já tinha. Foi péssimo. E no Atlético Mineiro, vergonhoso o trabalho dele. Ele entrou na segunda rodada do campeonato. Concordo. O time ontem parecia time dos anos 90, que não tem meio nenhum. O Grêmio poderia ter. O Grêmio fez concordo. Gol com a menos. E a defesa do Atlético é patética. Não, mas mal treinado, mal armado, mal organizado. Não é questão de só a defesa ser patética. Ele tem. Prato, tem organização. Luan e Robinho e Casares e Michael Suel e todo Fábio mundo. Fábio Santos e Vitor. E ele não faz o time jogar. Isso não, é eu não discordo de vocês isso nessa é questão, mas eu não acho que ele seja patético. Pra mim, ele, patético. Não, ele tem seus méritos, tem. Mas hoje ele é patético. Pra mim não tem mérito sobre nenhum. Esse jogo, nenhum. Nenhum. O Atlético Mineiro Thiago nenhum quer mérito. Falar não, uma frase Atlético não, e no Cruzeiro. No Cruzeiro tem. Então. Mas porque o time jogou junto com ele. Mas no Atlético e no Palmeiras, nenhum. Mérito nenhum. Nenhum? Ele não deixa nenhum legado no Atlético Mineiro. Qual o legado que ele deixa nenhum no Atlético Mineiro? Também. Mas nenhum. E o título da Copa do Brasil no Palmeiras? No Palmeiras ele foi campeão. Tudo mas, bem. Mas e como, não, como o trabalho quem, dele? Nem, qual, nada, qual o legado nada. Dele? Então nada. Você acha que um time sem técnico, só os jogadores ganharia também? Não. Luiz, porque... aquele ano passado, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil sem técnico. Foi com camisa verdade. E com torcida. O time não jogou. O time não jogou nas quartas, não jogou na semi, não jogou na final. Ele jogou pelo que precisava, que era achar um gol fora e ganhar dentro. Jogou por uma foi bola. Foi isso. Era uma bola. Que é o que o Grêmio tá fazendo agora, é a camisa. O Renato Gaúcho não é bobo. Ele é técnico velho, ele sabe que ele precisa de uma bola. Ele pegou a fraqueza do Marcelo Oliveira, que é a zaga, ele colocou o Luan de um lado e o Pedro Rocha do outro. Os dois destruíram no jogo. Não tô vale lembrar que era pra ele ter perdido contra o Internacional na semifinal. E se não tem o Lucas Prato, ou até mais uma Juventude, vez, né? O Atlético... Era pra ter perdido pro Juventude, gente. Não, não tô olha discordando, olha o elenco do Atlético não. Mineiro. Não tô discordando do ele trabalho acaba... dele no Atlético. Ele vai acabar em quarto tá lugar péssimo. No Campeonato Brasileiro com o melhor elenco do sei. País. Eu sei. É uma vergonha. É pife o trabalho dele. Esse é trabalho é pife, mas eu é não acho ele como treinador pife. Eu acho ridículo. Eu acho que é a sorte do Atlético Mineiro. Acho errado demitir agora, né? É bem entre na jogo, eu nem comentei ele na segunda. Ele foi demitido. Mas a sorte é que o Atlético não vai ter ele ano que vem como treinador. Essa é a sorte do Roger Machado. Pra mim, o nome é Roger muito Machado. Bem, né? Roger Machado. Muito bem. Encaixaria muito bem. Muito concordo. Bem nesse o Matt time. Tá tentando falar uns 5 minutos. Vai, aí, uma frase de Thiago Dalli. Foi o jogo do time ele... que revelou o Ronaldinho Gaúcho contra o time que Ronaldinho Gaúcho revelou. Frase de Thiago Dalli. O time com é? Não. O achei time justo. Que revelou o Ronaldinho Gaúcho não. E o time que o Ronaldinho Gaúcho revelou. Não concordo. Não. Não concordo. Eu concordo por partes, porque pra mim o Galo... Sério? Você concorda? O Galo não é... Tanta expressão assim. Ele é forte, é. É, muito mas forte. Mas você viu ontem, velho, que camisa ali... Na final da Copa do Brasil. Nem não o importa. Eu acredito funcionou. Você acha que o Atlético não tem camisa, Guilherme? Não, eu acho que comparado com o Grêmio, comparado com os outros três times que estavam na semifinal. Eles vestiram semifinal, quem então pra jogar? Não, é metáfora, né, Matheus? Os outros três responder. Times que estavam na semifinal. Dos quatro, o que tem menos camisa é o Atlético Mineiro. Ah, não sei. O Atlético Mineiro virou time depois que o Calil tomou conta de tudo e não sei como arranjou dinheiro até, é que até se, o telhado. É que time... Por causa do Anelka. Time grande, vocês só vêm pelo lado das vitórias, né? Mas a gente não pode a gente não pode esquecer que o Atlético Mineiro chegou no século passado. Tudo bem, século passado, a década de 70 até o final da década de 90. Chegou a... 6 finais de Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Chegou na final de 82, 87. 77, Flamengo, perdeu pro São Paulo. 87, perdeu pro São Paulo. Só algumas finais. Mas um time desse não é. Tudo bem, não ganhou o título, mas chegou sempre na final, tá sempre lá, entendeu? Não, eu acho que é um time relevante, mas é acho que hoje relevante. Em dia não. Acho muito pouco. Desculpa, camisa pelo ganha. Pelo time que tem. Mata-mata, camisa ganha. Tá, se for assim, até 2011, Corinthians não era nada. Mas ontem a camisa não ganhou. Ontem foi claramente uma ideia tática, uma estratégia de jogo. Ontem, não foi ontem, a camisa. Ontem não foi a camisa, mas pega oitavas, quartas, semi do Grêmio. Foi a camisa. Peraí, então nesse conceito de vocês, o Corinthians não era grande até 2011? Não. Não, pra mim o Corinthians o negócio do Corinthians é a torcida. O Corinthians sempre foi grande. E o Atlético tem uma bela torcida também. Mas não entendi esse raciocínio. Eu também não. Como o Corinthians não é grande desde 2011? O Corinthians era tricampeão brasileiro, tetracampeão brasileiro? Só. E de resto? Só? E de resto? Tetracampeão brasileiro? E de resto? Tem 3 Copas do Brasil, 4 Copas do Brasil? E Libertadores? Não tinha nenhum. Mas só porque o time não tem Libertadores, não é nada? Campeonato brasileiro. Não é à toa. Brasileiros, tinha 3 Copas do Brasil, não é pouca coisa. O que o Galo tem? Então, um campeonato brasileiro, então, eu acho um campeonato, os dois, uma Copa do Brasil. Eu acho que os dois sempre foram grandes, essa é a questão. Mas ninguém tá falando do Corinthians. O Corinthians é gigante. É, o Atlético também. Também acho grande, mas não acho do mesmo tamanho do Corinthians. Não acha? Não, acho do mesmo tamanho do Corinthians. Eu acho que não. Eu acho o Corinthians muito maior do que o Galo. Desculpa. É só porque não tá no eixo Rio-São Paulo. Não, não é por torcida. Não, o Cruzeiro é muito grande. O Cruzeiro é gigante. Enorme. Grêmio é gigante, Inter é gigante. Eu acho o Cruzeiro tem mais títulos do que muitos times. O Cruzeiro é tetracampeão brasileiro e tetracampeão da Copa do Brasil. E bicampeão da Libertadores. Concordo, mas não dá. Eu acho que não dá pra fazer essa comparação, não. Bibinho. O Cruzeiro é muito bom. Bate Naruto. No peito e fala. Tá bom, Isabela. Volta pro Márcio. Não, a gente já discutiu bastante da final da Copa do Brasil. Discutiu muito mesmo. E agora a gente vai falar da Chape Terror aí. Que... Nossa Senhora. Tá Danilo, suindo, hein? Danilo Chape salvou ontem aos 49. Agora que... você vai falar, Matheus. Agora empolguei. São Danilo. Ele até se segurou na mesa. Não, São não. São só tem um, vai, Mate. Sim. Sem falar outro, mas São. Fala do jogo de ontem. Fala da Chape Terror na final. Foi um jogo incrível. Camisa foi pesou pra Chape. Foi 0-0. Foi um jogo pesou. Incrível. Oh, mas foi maravilhoso aquele jogo. Você não gostou daquilo? Não, eu achei ruim o jogo, mas gostei pra chamar conhecido. Não, eu tô falando do estado. Foi um jogo muito emocionante. Aquela bola aos 49. Aquele lance foi aquele emocionante. Aquele foi o lance do jogo. Isso. É, mas o Danilo Fernandes não sabe o que ele fez até agora, eu tenho certeza. Danilo. Não foi o Fernandes. Foi Danilo. Danilo Fernandes é de outro time. Mas, enfim, o Danilo é o melhor goleiro do mundo. Nossa. E... Cabra torcida da Chapecoense. O mais só indo falar groselha, né? Meu Deus. Mas, falando sério agora, a Chapecoense fez o dela, conseguiu o resultado que precisava passar, tá classificado. E eu acho que tem chance de conquistar o título. Eu acho contra o Atlético? Como é a ordem do mando? Hoje é Atlético Nacional e Cerro Porteño às 10h45. Ah, hoje ainda vai decidir? Vai. O primeiro jogo foi 1-1 no Cerro, em na Cerro, casa do Cerro. No Paraguai. É, no Paraguai. Agora o segundo jogo é na Colômbia. Cerro. Acho que o Atlético Nacional... É que eu esqueci Nacional... o país do... O país? Qual acho que é a cidade do Cerro Porteño? É Paraguai mesmo. Paraguai. Assunção. É a capital. Assunção. E... Acho que o Atlético Nacional vai ganhar. Imagina se o Atlético Nacional ganha a Libertadores e a Sul-Americana. E tem ganhou Supercopa? A Copa da Colômbia e o Campeonato Colombiano. Essa é muito fominha. Deixa a Chape, gente. Pelo amor de Deus. Tem um problema, né? A Chapecoense não vai poder jogar na Arena Condá, afinal. Porque é um mínimo 40 de 40 mil, mil pessoas. Nossa, então vai jogar ou no Beira-Rio ou no Couto Pereira. É. Tinha esquecido esse detalhe. Nossa, eu jogaria no Couto. Eu não sei onde jogaria. Tem mais cara de caldeirão, né? Eu jogaria no Camp Nou mesmo. Concordo. Não sei onde jogaria. No Camp Nou. Eu acho que é uma viagem perto daqui até Espanha. Ah, é? Não é? Solta a vinheta do avião. Cadê a vinheta do avião? Mas o Danilo ontem fez um grande jogo, né? Salvou a Chapecoense. A Chapecoense ontem que fez um jogo nervoso, jogou mal, não jogou bem. Conseguiu o resultado, tá na final. E acho que vai ser vice, infelizmente. Eu acho que... Eu vou torcer pra nossa Chape. Não, eu quero vou torcer. Acreditar. Eu quero acreditar. Eu vou acreditar. Também vou torcer, mas... É, óbvio. Depois da final da Sul-Americana, teve da Ponte Preta em 2013, muito pra Chape eu fiquei... Ontem. Eu torci pra Chape ontem. Você é palmeirense, Vinícius? Não, eu torci pra Chape. Você gosta de time verde, né? Você gosta de time verde. Eu gosto de time verde. O Rizeca apelidou a Chapecoense de a namoradinha do Brasil. Vocês concordam? É, porque verdade. É um time que ninguém gosta. É verdade. Todo mundo que ninguém gosta. É um time que todo mundo gosta. É, né? É, ué. Não, eu gosto desse time. Chega sempre em campeonato bom, mas assim. Mas acho que esses times menos expressivos, assim, quando chegam numa... Quando chegam muito pra frente num time, num campeonato internacional, o Brasil acaba abraçando o time. Eu acho que só queria falar um negócio. Tipo aí, o Tahiti, né? Eu acho que não é por acaso que a Chapecoense está na final. Não. Vale lembrar o trabalho deles. Claro, desde 2009 estão na série. Não, porque, por exemplo, a Ponte Preta chegou em 2013 na final e foi por acaso. Bateu São Paulo. São Ponte Preta maior que Galo. Então, Ô, louco, mano. Goiás chegou na final da Sul-Americana em 2010 e claramente foi por acaso. E a Chapecoense não é. Tem um trabalho ali desde 2009. Estava na Série D. Agora está na Série A. E vem se mantendo. Estava sem divisão em 2011. Então, não é à toa que chegou na final. Pode falar, Greg. E pra quem não sabe, naquela semifinal entre Palmeiras e Goiás, da Sul-Americana de 2010, você o menino chorando era o Vinícius. Não, era não. O menino que apareceu chorando na Eu tava chorando, mas não era eu não. Era você, Vinícius. Parecia não. Comigo, mas era o Vini. Era um japonesinho, não era eu. Era um japonês que era o Koba, né? Mas o Vini é japonês. Bom, eu queria mudar um pouco de esporte agora, né? Rapidinho, opa. Que já tá acabando o programa. Ih, e rapaz. O Thiago Dalli vai entrar aqui pra falar com você, Luiz, de NBA. Tá. Teve jogo ontem? Como é que foi? Eu assisti 13 jogos ontem. Meu Deus. Eu assisti o jogo ontem. Você tem falar sobre 2 minutos pra falar 13 jogos. Vamos falar então, só dar os destaques aqui dos jogos. Vamos falar mais... do Cleveland primeiro, o líder da Conferência Leste, ganhou do Trailblazer pro 137-125 de saque da partida. Foi o LeBron James que fez um triplo-duplo. Não, vamos com calma. Boa noite, Dali, tudo bem? O Cleveland ganhou do Portland. É. Belo jogo de LeBron James. Nossa, boa noite, Dali, tudo bem? E Kevin Love. Não, me fala do Kevin Love. O que ele Kevin fez no primeiro Love quarto? Kevin Love anotou 34 pontos no primeiro quarto, 8 bolas de 3. Luiz gostou muito. Adorei. Por quê? Porque tem ele no Fantasy. É. Tivemos a derrota do meu queridinho Oklahoma para o Sacramento. E o jogo legal da noite foi a vingança do Golden State Warriors contra o Lakers. Warriors. Eu quero perguntar sobre Anthony Davis no Eu no já Orleans falo. Pelicans. Adivinha quantos pontos o Golden State marcou ontem contra o Lakers? Eu chuto. Chuta. Sabe 149. 149 em uma pontos. Partida de basquete. É muita coisa. Sabe há quanto tempo que não tem uma pontuação tão grande como essa? Desde 1780. Há 7 anos e 11 meses. Olha só. 8 anos. Temos 8 anos, hein, gente? Um resultado tão grande como esse. Mas não teve nenhum destaque. Foi o time, né? Foi o time, né? O Luiz vai passar agora pra gente o número de pontos aqui. Que eu tenho que falar? Kevin Durant, quantos pontos? O Durant, ele fez 28 pontos, 6 rebotes. O Thiago Judas. Não gosta mais dele. O Judas, né? O Clay Thompson. Você viu o passe do Steph Curry pro Damon Steph Green? Absurdo. Ele é craque. Postei no meu blog. Ele é maravilhoso. Tem o... Clay Thompson, que tem no meu Fantasy também. 26 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. E o Stephen Curry, pra fechar? 31 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. Crack, né? E o... Calma aí, fiquei confuso. Matheus? É muito Eu quero saber microfone. Do Anthony Davis no... Anthony Davis anotou 45 pontos. Foi o... Pouco, hein? Doutrinador, né? É muito doutrinador. E o grandioso time de New Orleans, como todo time de New Orleans é, ganhou o jogo? Com certeza, ganhou do Minnesota. Eu acho que a gente pode passar a classificação, bateu no Joinville, por exemplo, se fosse no futebol. Eu acho que a gente pode sim passar a classificação. New Orleans vai ser campeão. Não dá tempo. Não vai dar tempo. Tinha um loirinho desse time. Tinha um loirinho desse Minnesota que era bom. Ah, era bonito? Esqueci o nome. Não, ele era bom mesmo. Bom, bonito e barato? Não lembro o nome dele. Larry Bird. É que nem você, né, Felipe? Não vou lembrar o nome dele. Era bom, menino, hein? Eu quero mudar agora o esporte americano, né, Felipe? Que agora é hora de falar da NFL. Putz. Joga pro alto! moleque, é a última vez que eu vou ouvir isso aqui no estúdio. Tô emocionado. Saudades eternas. Saudades de falar de New Orleans. Eu quero falar do Napoli hoje. Você fala do que você quer falar desse unicórnio. O Vinícius quero adora... Quero falar do Santos. Já falamos, já. O Vinícius adora falar de futebol americano, né, Vinícius? Você ama, mas... Eu queria perguntar pro Koba qual que é o jogo da noite. O jogo da noite é Pittsburgh Steelers contra Indianapolis Colts. Lembrando que é Thanksgiving Day. Qual que é o especial? Tem comemoração, né? Tem Black Friday amanhã. Vai comemorar? Tem peru, tem gravy, tem purê de batata. Empolgou. Mas fala aí, Koba, o que você acha desse jogo? Então, esse jogo vai ser extremamente difícil porque as duas equipes estão iguais. 5 vitórias e 5 derrotas. Jogão, né, Vinícius? E, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, porque o Big Ben vem oscilando um pouco, diferente do que ele vinha fazendo nas temporadas passadas. E o Andrew Luck também continua bem mais ou menos. Você não acha o Andrew Luck meio superestimado? Eu acho, porque, sinceramente, eu entendo um pouco o lado, porque ele vinha pra Indianapolis pra substituir o Peyton Manning, que não é qualquer coisa. Ele vinha fazendo uma boas temporadas, acho que as duas primeiras realmente foram boas, só que agora ele vem extremamente oscilando e a gente ele não sabe. Ele é o quarterback mais bem pago, né? 75 exatamente. Milhões e também, em 2 anos, eu acho, 3 anos. Eu entendo também o lado dele, porque a linha ofensiva é realmente ridícula e, de verdade, desse jogo aí, eu chutaria que dá a Pittsburgh com o Le'Veon Bell correndo muito, com o Antonio Brown recebendo para mais 100 jardas. Eu acho que vai ser um show de Pittsburgh, sinceramente. O jogo ganha. É onde? O jogo é em Indianapolis. Colts ganha. Eu acho que vai ser por pouco, mas eu acho que o Pittsburgh vai ganhar o jogo. É, eu acho que Pittsburgh realmente ninguém ganha. Valorizou meu palpite. Né? É, Mate, porque... Quem ganha, Mate? Vamos ver. Eu acho que o Colts ganha. Também acho. Você também acha, Luiz? Acho. Eu tô falando sério. Não sei quem ganha, acho bem, muito equilibrado. É muito equilibrado. Eu confesso que eu fico em cima do mundo. Ah, sabia que tem como empatar futebol, no futebol americano? Ah, é verdade. É. Tem como... Seattle Seahawks tem 2 empates, inclusive. Quanto foi o empate? Seattle termina quando os dois times... Não, quanto foi? Se eu não me engano, um jogo foi 6-6. Que nossa, tava, esse jogo foi uma porcaria. Tava muito jogaço, vento. Né? Tava muito vento. 6-6. Os caras falam que é um jogo ruim. 12 gols. No caso, a gente viu... É, 4 chutes de longe. Exatamente. Só não teve um touchdown. Aí, ó, 4 chutes de longe, 4 golaços. É tipo fora da fora área. Fora da gente. Área, pô. Touchdown é pênalti, né? Então não teve pênalti. É, não, é touchdown não. Field goal extra é pênalti. Extra point é pênalti. Pros caras é pênalti. E é ridículo. É uma pena. É. Mas fica aí, né, Vinícius? Mas fica ontem aí, eu achei, né? NBA, juro. Vamos. Ah, eu gostei. NBA é da... O Vini tá evoluindo, realmente. Oh. É, daqui a pouco ele vai... Hoje não tem golfe. NBA. Hoje não tem NBA. Começou ontem, bancada. Por que não tem? Você sabe? Porque hoje é dia de ação de graça. É, exatamente. Eles comemoram, né? LeBron James vai comemorar comer muito com Peru. Família. Oh, cuidado, hein? Cuidado. Ué! Opa! Isso daí já deu problema, já, né, já deu Vinícius? Problema aqui. É, opa! Quando o Luiz foi falar da seleção do Peru, começou forte, começou com uma grande intensidade. A idade mental da gente é menos 12. O Peru vem forte hoje, Luiz? O Peru, assim, no começo ele vai inteiro. Vai inteiro. Vai inteiro. Intensidade alta. Oh. Mas o maior cansa, né? Cansa. Que? Não tem como, né? Ó, confesso, depois dos 25 minutos já dá aquela cansada. É, já dá, né? É, de jogo. Depois dessa piadinha. Pede substituição ou não? Mas tem gente aqui... Substituição ou não? Não, não pode arregar também, né? Ah, entendi. Tem gente aqui que gosta de comer um peru, né? É. Tem gente aqui que gosta. É, se não fosse o último programa, a gente não ia poder fazer outro também, de qualquer forma. Realmente. Bom, eu acho que depois dessas piadas, a gente vai chegando no final do programa. É despedida agora. Ah, agora não. É a última. Não. Agora é a última, de verdade. Não. Bem, eu não vou me despedir. Ah, a gente não volta mais. Não, pro a gente estúdio. Vai ficar aqui até. Ô, a... Guilherme, só posso falar uma coisa, sério? Você, agora eu vou começar com você, então. Boa noite, Luiz. Então, antes de qualquer coisa, eu queria, sério, de verdade, agora agradecer muito ao Flavião. De verdade. Pra mim, eu vou falar a verdade. Ele é o principal membro do Arquibancada. Sem ele, as coisas não seriam do jeito que são. É não, óbvio. É mole, não. Não, é sério, eu tô falando sério. O Flavião. Pô, cara, não deixa eu terminar. É óbvio, é o emprego quê? Dele, ele tem que estar aqui, mas... Não, é sério, deixa eu agradecer. Não, é mole, não. Cara, não deixa eu falar. O Flavião vai ser vice-campeão. É. Cadê o Flavião? Mas ele tá sempre disposto a nos atender, sempre manda recado. Então, Flavião, muito obrigado por tudo. Você é um ótimo profissional e merece tudo de maravilhoso na sua vida. Obrigado. Falando isso pro chefe. Aí, chefe. Agora... Agora valeu, valeu. Ah, ele tá agradecendo aqui, Luiz, e agora eu quero a sua despedida. Olha, eu quero agradecer também a todos vocês, os 4 que estão aqui, e ao Thiago Dalli, por todo esse período que a gente viveu junto. Foi um ano de muito aprendizado, muita experiência, e espero que a gente colha muitos frutos disso, e um dia a gente vai se ver, talvez em outras amanhã, programas, né? Aí. Eu não vou conseguir me despedir, eu vou me emocionar. E é isso, muito obrigado a todos, e por que não, até a próxima, né? É, com certeza, e do lado dele, pra chorar agora de verdade, com o bonequinho, o bichinho na mão. Que é isso, aqui, que é o Jefferson. Coisa colorida aqui. Jefferson. Matheus Veloso, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Felipe Kobayashi. Boa noite, Vinícius Henrique. Boa noite, Luiz Otávio. Boa noite, Flavião. Boa noite, querido ouvinte. Ele vai chorar. Foi um excelente semestre. Até isso? A próxima. Ele vai chorar de verdade, meu. Ai, meu ele Deus. Tá chorando aqui. Eu tô me emocionando por ele. E do lado dele, Vinícius Henrique, boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos. Acho que foi uma grande oportunidade pra todo mundo. Tá chorando mesmo, Matheus? Na verdade, todo mundo evoluiu com a rádio. Flavião, queria te agradecer também, Flavião. Você vai ser vice-campeão, Flavião. Mas sempre campeão nos nossos corações. Sim. É verdade. Felipe Kobayashi, boa noite. Bom, eu queria agradecer a todo mundo aqui que me deu a oportunidade. De verdade, gente, eu acho que vocês são sensacionais, principalmente o Flavião. Eu vou beber agora. Não, de verdade, eu acho que foi um aprendizado enorme. Eu acho que foi sensacional, eu não tenho nada a trocar. Queria ter feito isso tudo de novo. Então eu me despeço de você, ouvinte. Obrigado por me ouvir por NFL. Ah, os únicos poucos que ouvem devem gostar, não sei. Você, então, muito obrigado, você, Guilherme de Fentala. Muito obrigado ao Matheus Veloster, Lulinha, meu querido amigo. Obrigado. E Vinícius Henrique. Então, Felipe Kobayashi se despede. Então, até breve. Fala, Matheus. Antes fala, de me despedir, Matheus, eu gostaria de pedir pro Flavião deixar eu ouvir a última vez a vinheta do UFC. Olha só. Eu pensei que ia falar alguma coisa. Ok, muito obrigado, agora eu me despeço. Boa noite, Guilherme. Bom, a gente poderia falar até a próxima, todo mundo junto. Não, né? Mas aí... Até nunca mais. Vamos falar Wildcats. Vou me despedindo. Eu vou me despedindo agora. Agradeço o Matheus Veloso, Luiz Otávio, Vinícius Henrique, Felipe Kobayashi. Eu espero que eu possa ajudar, que a gente possa ajudar o pessoal no próximo. Não vou ajudar ninguém. Molecadinha, muito legal. Categoria de base tá em peso. Uma galerinha muito bacana. Muito bacana. E eu gostei bastante de estar aqui com vocês. Tem um pessoal muito bonito. Tá? Semestre foi excelente. Vou guardar para sempre isso aqui que a gente passou. Agradeço também o Flavião. É isso. Fico por vamos aqui. Vamos fazer um, dois, três, até a próxima. Todo mundo, vai. Vai. Um, dois, três. Até a próxima. Rádio Mackenzie.